companhia, autoridade elétrica X-Ray, reporte estabilizado. Motorista estabilizado, 386. Confirmo, Gol 1963 é Ognavi. Ognavi, Oscar Golf, November Alpha Victor. Gente, grato, vou Ognavi. no 173, chamando Recife, frequência 1-2-2, decimal 35. 1-2-2-3-5-1-1-3-3. Estabilizou, tá? 3-8 no meio. 3-8 no meio, estabilizou? Afirmo. Chama a torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 895, grato, boa noite, né? E Salvador, boa noite, eu tenho 3-8-1-6, final X-Ray, calicena 1-0. 3-8-1-6, aqui negar 1-0-1-5, autorizado pouso 1-0, vento 1-6-0, grau 5-9. Autorizado pouso, calicena 1-0, eu tenho 3-8-1-6. Solo aos 36, libera a direita, táxi via Alfa Juliette, remota 1-4, não me escuta. Alfa Juliette, 1-4, não me escuta. Paulo, bom dia, é o Chané, Oscar Charlie Hotel. Diga. Oscar Charlie Hotel para reboque, na remota 12 para posição 9 do Pátio 1. Empresário, chama o terno. Chamará o terno, Oscar Charlie Hotel. Agora 561, bom dia, copiar e ciência da informação, Charlie Galeão. Salvador Galeão 360 próprio. Próprio. Salvador Galeão 360 autorizado, via Bezulo 44, seguro, Antônio Novembro 857, após conforme, decolada 10, primeira curva direita na saída São João 1, Lima, Tóquio. 1208 controle, 5507 transponder. Ok, copiado aí, autorizado 360, conforme o plano, econômica 10, curva direita, ação 1, Leda. Depois nós vamos para. É transição Tóquio, né? Deixa eu ver aqui. Salvo 1, Leda, após Leda, Docno, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Ah, positivo, já cheguei aqui. É, Salvo 1, Leda, Docno, Alfa Zulu 44, ponto seguro, Alfa Novembro 857, depois conforme o plano aí, tá bom? E 720.8 é o controle, 5507 é o transporte. Certo, chame para pushback e acionamento. Obrigado. Oscar Charlie Hotel, reporte finalizado na Fonte Nova, obrigado. Gente, Oscar Charlie Hotel, bom dia. Bom dia. Salvador, Gol 1561 para pushback acionamento na posição 08. Autorizando no 561, no chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamada para o táxi, Gol 1561. Torre Salvador, Gol 1561, pronto para o táxi com 55 a bordo, 3 horas e 22 de autonomia alterna Campinas. Gol 1561, autorizado táxi, meu pátio principal é Taxi Índia, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 5. táxi autorizado via pátio Insta no ponto de espera irá chamar quando pronto no 095 ajuste gol no 561. Salvador, Golf 71, Bravo, bom dia. Sofri Bravo, prossiga. 71, Bravo, solicitando o reboque do, da ponte 6 do Parque 1 para a ponte número 4. Aguarde para iniciar o reboque, Golf Sofri Bravo. Ok, aguardo. Salvador, voo no 561, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Voo no 561, autorizada a linha decolando da pista 10, vento 160 graus, 4 nós. Autorizada a linha de decolar da 10, voo no 561. Bravo, autorizado reboque, chama finalizando. Ok, iniciando o reboque, ponto terminado, Palmari. Gol no 561, da Falou 58, que me controle em 1208. 208, boa. Controle gol no 561, bom dia. Gol no 561, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, da presente voo Ileda. Ele é presente Leda, subindo a 360, com 1561. Salve Salvador, Golf X-Way Bravo, informando o término do reboque. Este término, Golf X-Way Bravo, hoje. Aqui é a frequência livre. 561, chame Recife, frequência 128.35, a perna 125.1. Uno 561, copiou o controle? Ok, eu só não copiei a primária, alterna 125.1, a primária. 128.35. 12835, vai chamar. Obrigado, bom trabalho. Eu vou. Salvador, bom dia, tá 360. Bom dia, TAM 360. Salvador, bom dia, TAM 360. 360, bom dia, Congonhas, copia? Pronto, copia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, no nível de voo 360, decolando da pista no zero. Curva à direita após decolagem, na subida São João 1, Leda, Motiva. Após o Pesulo no zero, Pubave, Pesulo no meia, e segue via rota do plano. Aciona 5520, controle 120, decimal 8. Centralizado Congonhas, nível 360, decolando a 1-0, curva direita, São Bruno, Lenda, Motiva, Operjulu 1-0, Pubaves, Operjulu 1-6. Transponder 5520, controle, confirmando 208. Afirmo 1-208, só transponder a 5520. 5520, transponder a 360. Correto, no portão 5, reporta pronto para o estacionamento, 3601. Entendi. Do Gol 1-6-1, a autorização para Guarulhos. Gol 1-6-1, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva pela direita, na subida São João 1, Leda, Motiva, após o Pesulo no zero, até Tango, Bravo Eco, Taubaté, seguindo via rota do plano. Aciona 5516, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo, pista 10, primeira curva à direita, Sava 1 no Leta, Antônio 10, Salvaté, transponder 5-5-0-1-2-0-8, pro gol 1-1-6-1. 1-1-6-1, só confirmando, subida é Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1. E confirma para a gente ler o transponder, foi o 5-5-6, copiado? É, positivo, transporte 5-5-6 e corrigindo a saída Sanvo 1. Correto, no 1-6-1, chave pronto, poxa. Me chamará, obrigado. Salvador, gol 1-1, 61, no Puxipé, estacionamento, tá no 3. 1-1, 3 horas, chamará, obrigado.